C5 alterna Galeão, pronto, tá. Para o meu pai, ajuste 1017. 4.017. 9996, fala 33, chame 12 na décima lado. 19, boa. 70, próxima navegação, Roiduna da presente. Zona da presente, geral. Recepção localizada, pode prosseguir? Geral 9970, Roiduna. Pulso geral 9970. Ok, vai embora. Rio 6570, torre 1895. Temos chamar o Rio? Desconsidere, Rio 5973. A informação lá do 6570, torre 1895, bom pouso. 6570, 895, obrigado. Salvador Azul 4958. 4958, medial de descida? Afirmo. Pensa para o 050 com 240 mais. 250, vai manter 240 Azul. 9996, livrou, tá na foca. Sul 9996, Taxi Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, foi o 9996. Só poderia uma previsão pro gol 865-2. Gol no 865, tenho duas aeronaves taxiando para o ponto de espera, após ser autorizado. Tudo bem, peraí, vamos fazer a escuta aguardando o gol 865. Vamos com o Recife Center 125.1, backup 13395. 125.1, 13395, Azul 4201. Gol no 9, correção Azul 2783, na passagem ao Boeing da Gol. Após estar autorizado a prosseguir com táxi via Pátio Uni, Índia, no ponto de espera do Reno no 895, ajuste no 0 no 7. Como número 3, Azul 2783, após o Boeing, ponto de espera 1014895, senhora. 17, está livre ali. Direita, 070, para 2000, para 2017, a livre ali, para 7. Approach from the Europa 3, dial departure, crossing 1600. Europa 083, radar contact with departure, time flight level 360, dial departure. Level 360, dial departure, Europa 083. 83, abonnete 36, contact 120.8, good flight. Gol 9996, aproximando da Juliette. Gol 9996, ingresse Juliette, portão 09. Ingresse Juliette para 09, gol 9996. Dia, passarelo 2229, sempre na informação hotel. Passarelo 2229, assina identificação, autorizada a chegada a Mari. Na proa de Mari, para interceptar a chegada, reporte dados descida. Afirmativo, na proa de Mari. Próximo já ao ponto de dados descida, passarelo 2229. Frente, reporte no ideal. Caixão no ideal, controle, passarelo 2229. Desça para o 0620, passarelo 2229. Autorizado a 060, passarelo 2229. Alto, Charlie, aguardando. Gol no 865, autorizado, pushback, acionamento portão 02, chama táxi. Autorizado, 865. O lado se agiliza a liberação da pista, por gentileza. Isso, estamos na pista, não precisa. O localizador aguarda no blind com a pista à vista. Autorizado decolagem, gol 9096. A gente completa a contagem de 18.95 com pouso. Vira Central, vento 060 graus com meia dúzia de nós. Tem um bug da Gol iniciando a rolagem, aguarde apenas pista livre. Sente, aguardando a pista livre. Bom, Salvador, bom dia, Rio 5973, mantém 2000, aguardando o glide, estabilizado, localizador, pista 90, final de 12 meses. Bom dia, Rio, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 73. Mantenha, Mário. Qual a série de 2229? O azul 4958, desça para 2000 pés, o ajuste no 097, calibre LF. 2000 pés, em 17, portaremos então estabilizado o azul 4958. Calibre da restrição de altitude em TAP, azul 4958. A gente vai descer direto aí para 2000 pés, obrigado. 1649, velocidade? Arco 270. Confirme quem chamou o Saulo. Rápida 6570. Rápida 6570, autorizado o táxi, reporte antes do táxi sem quilo. Portaria de ataque foi ativado com 6570. Será armazenado em táxi, passa 230 para 210, centro da Será 9970, identifica a chegada Mari, desce inicialmente para 180 e redução para 250 mais. Desce 180 mais, é 2250, é o 9976. 12 Rio, 5973. 1093, bom dia. 1093, contato radar, suba para o 360, sai da árvore. 360, sai da árvore. 093. Federal 9970, autorizado, prosseguir com o táxi via Alfa, Kilo, hotel, parte 3, etapa sinalizador. Alfa, Kilo, parte 3, sinalizador. Rápida 6570, autorizado o táxi via Kilo, parte 3, atento ao sinalizador. 6570, autorizado o táxi via táxi via Kilo, atento ao sinalizador. Táxi 6219, estamos com o número 9 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando Guarulhos. É 6211, confirme pelo ator novamente? 169. Aguarde, táxi. Para o táxi 183 a bordo, autonomia de 0256, alternando Bernândia. Meio da taxa do 190 para o 180. Sim, a gente confirma a velocidade? Está reduzindo a 250. Então desce para o 140, reporta com 250 mais. Desce 740, reporta 250 mais. Nível autorizado, táxi e Apache Índia, ponte espera, torre no 895, ajuste no 097. Ok, quando possível, segue o gol, ponte espera, 1895 no 097, 6629. Sim, a gente desça para o 080, se der o 9976. 080, 9976. 0, 0, 9, 3. 49, 5, estabilizado, final 9 milhas. E o azul 4958, torre 895, bem pouso. 895, obrigado. O Azul, muito bom dia, o Azul 4958. Bom dia, Azul 4958, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Fazendo, Azul. 25973, Solas 43, chame no 2 anos, decimal 9, Sola. 2 anos, 1963, autorizado decolar, vento 060, grau 79. Veio decolagem no 0963. Salvador, bom dia, Rio 5973, pausou na sexta. Rio 5973, táxi via Alfa Kilo, até o sinalizador no PAD 3. Alfa Kilo, até o PAD 3, temporada 73. Acendo 73. 2 mil pés, ajuste no 098. 2 mil no 098, permissão, ou no 649. 42229, redução para 2209. Passarela 2229, controle. Na escuta, controle de Salvador, passarela 2229. Reduza para 2209. Pushback em acionamento, azul 2710, posição 4. Azul 2710, aguarde o push. Aguardando. Para o nosso passarela 2329. Azul 2783, autorizado decolagem, 060 graus com 629. Autorizado decolagem, 2783. 963, gol decolou aos 45, 1908, boa. 1208, gol 1963, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, gol 1963, decolou, Dael. Golo 963, contato radar, suba para o 360, seda da EL. 360, na da EL, Golo 963. Alô. Pista livre, pouso autorizado. Livre, pouso, 4958. Gente, bom dia. O trem veiculou aos 4.6, chamando 208, controle, bom voo. 208, controle, 273. Polícia Salvador, bom dia, azul 2783, perfil da Arbor, elevo. Azul 2783, contato radar, suba para 160, sai da Arbor. 160, sem restrição, sai da Arbor. Tem condições de cumprir a restrição superior? Senhorita, tem condições, mas solicita não cumprir e voar assim que possível para o seu eletro. Já ficamos 25 minutos no solo para a nossa decolagem. Confirme? Tem condições, mas solicita a liberação da restrição, senhora. Já que ficamos 25 minutos no solo para a decolagem, já estamos com o nosso horário atrasado. Gente, inicialmente vai manter a restrição. Azul 2783, a gente tem 3 aeronaves na aproximação da chegada Mari, aguardando a possibilidade do senhor voar sem restrição e provavelmente a proa ou conquista. Azul 2783. Ótimo, se eles estão na Mari, então solicitam uma proa menor, se possível manter a 240 para livrar o tráfego e acelerar a aeronave. No Azul 2783 a gente não tem controle sobre a área da torre. Aqui a gente só tem a área do controle, que é o que eu estou explicando para o senhor. Inicialmente o senhor mantém a saída, aguardando o cruzamento com os táxis para a segurança do senhor e para as demais aeronaves. Maravilha, então. Muito obrigado pela ajuda. Nada, estamos aqui para isso. Passarela 2229, desça para 3 mil pés, ajuste no 098. Passarela 2229, reporta localizador. Não copiado, confirme. Confirmo. Passarela 2229, desça para 3 mil pés, o ajuste no 098. Passarela 2229, reporta no localizador. Gente. 1963, Goi Leda. 0 graus 62 de março. Devido colagem no 0, 1 8 metros. Salvador, bom dia, Xenia 62 no 1, no ponto de espera do 0. Bom dia, Xenia 62 no 1, mantenha o ponto de espera. Banho da Gona Final. 4000, reduz 180, 18, um abraço de vento. Voo no 649, torre 1895, bom pouso. Obrigado, bom dia. Gente, o hotel Romeu Golf reporta através de Pituaçu. Passaria 2229, reautorizado descida para 2000 pés, ajuste 10108, passaria 2229. Descida para 2000 pés, ajuste 1108, passaria 2229. O controle ligou no 093, está cruzando 210. 093, resiste agora, 1288, alterna 260, bom voo. 288, 260, boa. Oi, bom dia, é o voo no 649. Vai passar o externo, vem baixar a trava. Bom dia, agora 649, vento 070 graus, 5 nós, pouso autorizado, pista na viagem. Entendeu, é boa, atenção. O Salo poderia confirmar o motivo da espera do 2710, por gentileza? Eu tenho uma aeronave da companhia parqueando no Pad 3, apoio será autorizado. É, gente. Só pode confirmar a posição pro do parqueamento pro 4958? Azul 4958, aguarde. Tudo bom, 865, decola. Uno 865, contato radar, suba para 360, sai da Argo. Argo 360. Federal 9976, desça para 2000 pés, ajuste 1098, está livre LS, reporta localizador. Desce 2000 com 1018, reportará ILS da 1099. Solo, é o azul 2710? Azul 2710, tem condições de efetuar o pushback? Aguarde. Azul 4958, informo que a Infraero acabou de me informar que o senhor vai aguardar o push da aeronave da companhia que está na posição 04 no Pad 3. Quem era o do puxa aqui falou que não tem condições não, vai ficar um avião paralelo com o outro ali. Você tem condições de taxiar um pouco, taxiar mais à frente após voltar para a posição 04, que eu vou autorizar o táxi da aeronave da companhia com o push voltado para taxiar aquilo, para ele taxiar a via alfa? Ah, eu vou tentar coordenar aqui, um momento. Controle Sol 52, libere à direita na Fox, deixa a menor 21 na decimal lado Sol. Levá-lo na Fox, 121. 90. Obrigado. Alô, é o 2710, voltando? Prossiga. E aí o pessoal vai coordenar aqui um push curto, ok? Depois eu vou puxar mais à frente para liberar, para o aeronave poder entrar, ok? Gente, o 2710 chama táxi. Para. Paulo Salvador, bom dia, voo no 649, levou na Fox Trot. Voo no 649, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, voo no 649. Azul 4958 na escuta. Na escuta. A equipe de solo irá efetuar um pushback curto da aeronave da companhia após o senhor ingressa na posição 4 Lima. Assim, 4 Lima ou 4-9-5. Pouso autorizado, suficiente, passarei 2229, controle de pouso baixo travado. É, o Papai Romeu até Até o meu Golf, prossiga. Para através do Pituaçu, retorne em Guimarães, está habitual coordenado na final. Continue na linha do litoral e aguarde autorização para cruzamento, hotel Romeu Golf. Vá manter a linha do litoral, hotel Romeu Golf. No ano veículo 54, chamando 208, bom voo. 208, bom, 621. Transformador, uma boa, XR62, no ano, 1500, nada é. Olé 62 no 1, contato radar, suba para 360, saída da EL. 360 da EL, autoriza aí a venda com referência, 62 no 1. Faz 2000 da EL. 2000 da EL, 62 no 1. 2229, solo 54, libera direito e chame 129 na décima lado, solo. Direito, 2 do lado, passarito. Da Juliette, gol no 649. Gol no 649, ingresse Juliette, portão 05. Essa é a Juliette, portão 5, 649. Fala, sábado, bom dia, passarei 2229, litrão. Passarei 2229, táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. A Alfa vai reportar para Juliette. Você pôs na RMA? Afirma, vai retornar na RMA. Cruzada presente direto em RMA. Informe no solo controlado até o meu golfe. Autorizada presente, informará no solo até o meu golfe. Para a árvore, né? E aguarda a cópia. Nada. 0, obrigado. 9976, solo 56. Chame 121 na décima lado, solo. 21, obrigado, 9976. Essa Juliette, remoto 12, passarei do pátio 1. Fala, Salvador, muito bom dia, geral 9976, tem ele, geral 9976, táxi via Alfa, mantém a posição antes do táxi ser aquilo. Táxi via Alfa, mantém antes daquilo, 9976. Solo 4958, pode prosseguir? Azul 4958, afirmo. Salvador, passagem de 2229. É. Não tem balizador na posição 12. Vou entrar em contato com o empreiro. Barra 1, está horrível a transmissão. Senhora, pode prosseguir, senhora. Firmo. Autorizado aqui, o 43, só aguarde a aeronave e prosseguir com o táxi. Obrigado. Salvador, o Xané 6225, posição 7, puxa, tá lá? Prêmio 225, agora de minuto. Ok. Para o táxi, o azul 2710, com 5... 5-8 a bordo. Estamos com 3 horas de autonomia, alternativa Salvador. Correção, 4 horas de autonomia, alternativa Salvador. 2710, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90 via... Patione, Índia, no ponto de espera torre, no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 8. Ajuste agora 1008, pátio Índia, no ponto de espera torre, 1895, 2710. Chanel 6225, autorizado para o estacionamento na posição 07, chama táxi. 6225, chama táxi, não autorizado, certo. Aqui também o 6225, torre, pode se considerar, obrigado. Torre, o Sideral 9976, tá no passe 3, aguardando o balizador. Sideral 9976, entrando em contato com a Eclair. O Sideral 6225, na escuta? Afirmativo, 6225. Não compreendi, não sei se poderia repetir. Ah, eu não, a gente estava sem operador de finger, mas eu mesmo acabou de chegar, obrigado. Tá, 3517... Pronto, cópia. Prossiga. São 3517, aguarde um minuto. Federal 9976, informo que a Infraero modificou seu portão para a posição 02, sem condições de efetuar um backtrack. Afirmativo. Tá, 3517, autorizado. Brasília, nível 360. Via Zuluno 7, Malta, após ser conforme rota. Decola da pista 1-0, após a decolagem curva direita na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5560, controle 120, decimal 8. 360 Brasília, no perfil da Arbor, Elefa, depois Malta, pista 1-0, curva direita, 5560, 208, na Zuluno 7, da 3597. Tá 3517, protegimento correto, chama pronto para o SPEC, sanamento. Positivo, só confirmando essa posição aqui, a Malpa, a senhora falou? Apesulu 17, Malba. Malba. Vamos, Salvador, bom dia, é o compadre aqui. Papa 03, confirma matrícula. Papa Romeu, hotel de Madrid. Papa Romeu, hotel Lima Lima. Aguarde um minuto, cópia. Aguarde, autoriza o Salvador? Só tem no pátio? Por conseguir, estou aguardando o COBIS. Azul 2710. Decolou ao 05, chame no 208, por favor. 208, bom dia. Corrija o transponder para 5467, por favor. Azul 2710. 2710. Azul 2710, acione o código 5467. 5467. Controle 2710, acionado 5467, curva na esquerda. Autoriza a proa de Pouca no presente? E Charlie na escuta? Paulo, Copa 03, acionado, pronto para a Copa. Copa 03. Autorizado, Aracaju, decola da pista 97, com curva esquerda no corredor forte a 1 no meu pé. Transponder 5530, controle 120, decimal 8. Copa 03, cotejamento correto, confirmo pra ver. Confirmamento. Correção táxi, decolagem torre 1-8-9-5, ajuste no 0-9-8. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Grau, Teitão, confirmação, outro céu. Transporte em cima, voando agora. Davi Tortango identifica na Proa de Amã para interceptar a chegada Amã, desça da presente para 3 mil pés no ajuste 2018. Autorizado 3 mil, pessoal. Uma brava atenção. 3-0 graus com 3 nós. Esse foi o Manoel para decolar. O Xanem 6225 está acionando pronto para o ensinar a bordo, 1-3-4-3-10-Uber-Roger. Xanem 6225 autorizado táxi até o ponto de espera da Pistana 0 via Pátio Índia, no ponto de espera Torre, 1-8-95, ajuste no 0-8. Ô, Moise, Pátio Índia, 1295-1-0-8, copiado 25. A gente só a decolada presente ou seguir até a pista? Okay, pode decolar sentido nordeste, já em direção ao litoral, cruzar a pista principal, Copa 03, entre 040 graus com 2 nós. Bom dia, o Xané 6225, aproximando ponto de espera da 1-900, está pronto. O Xané 6225, autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, 0-20 graus com 2 nós. Olha o helicóptero à esquerda do eixo de decolagem se afastando pelo litoral, não interfere com a sua decolagem. Obrigado pela informação, o 6225 está liberando ingresso, alinhamento e decolagem da 1-0-7. O Centro Recife voltou essa informação para o 3777. Afirma. Então, Proa de Mastro, desça para o 080, então 3777. Proa de Mastro, desce 080, então 3777. Controle Salvador, bom dia. É o Copa 03. Está 3517 autorizado no 03, chama táxi. O 530 ou Copa 03? Gente, Copa 03, via litoral 500 pés, quando possível, os chamados de ingresso na terminal Aracaju e o pouso. Sente. Bravo Vitor Tango, confirma a velocidade? 190. Tem condições de incrementar? Negativo, é, a velocidade é reduzir. Vocês estão mantendo a velocidade do Bravo Vitor Tango para sequenciamento? Eu tenho 90 sequenciamento para você. Então 3777, redução para 2509. 2509, 3777. Controle o Copa, Gipo Pouso em Aracaju, aos 1130 Zulu. E eu ingresso a terminal aos 1110 Zulu, o Copa 03. Feche a porta livrando o CTR. Reportará o Copa. Azul 2710, voe Conde. Voando Conde, 2710. Chamei 225, de close, 1-5. Chamei 120, 298, controle, bom voo. Obrigado, 20825. Bom dia, Oceania 6225, decolado, cumprindo o perfil da Borja Lepa, na sua escuta. Contato radar 380 Cedarbo. 380 Arbo, bola, gente. Cola da pista 1-0 após decolagem, curva direita na saída Arbor, transição Elefa, após segue conforme rota do plano. Transponder 5570, controle 120, decimal 8. Confirmando o nível? 1-8-0. Ok, 1-8-0, está autorizado conquista, decolando 0 direita, Arbor Elefa, após conforme. 5570, 208, patrulha 2223. Fatura 2223, cotejamento correto, chama pronto para o espectro de acionamento. Tudo bem. Tática 3507, POB 79, autonomia 330, alterna Guarulhos. Só confirmando o POB 179? Isso. Autorizado táxi via Índia até o Porto Espera, no Porto Espera Torre, no 8 decimal 95, ajuste no 098. 295 098, boa. Câmbia 225, voe Elefa. Câmbia 225, Elefa, atente. Controle, é o azul 270. Siga. O senhor precisa manter como nível final 1150, senhor? 150. Tá. Bravo, então, tá um confirma pronto? Duna. Como que a proa ideal da presente pra Duna é 1116. Afirmativo, senhor, então 1116. Bravo, Vitor Tango, desça para 2.000 pés, ajuste no 018, está livre LS, reporta localizador. Autorizado 2.000 no 018, reporta no localizador, Bravo, Vitor Tango. 13777, desça para 4.000 pés, ajuste no 018, redução para 2109. 4.000 pés, 1018, 2109, 13777. Posição 9, autorização Guarulhos, São Paulo. Bona, segue 5 notas preparada, Zé da Monte, vai e aguarde a cópia. A sua esposa, obrigado. Controle, Copa 03 livrou a CTL. Gente, o Copa 03... da presente tem frequência livre, ao ingressar no terminal Aracaju, chame o mesmo na frequência 1203. Frequência livre, ao ingressar no terminal 1203, do Copa 03. Na linha 225, Recife 1288, ao termo 260. 288-260, na 225, obrigado. Gol 1092, identifica a chegada Mari desse até o 050. Chegada Mari desse 050, gol 1092. Localizou, Bravo Vitor Tango. Bravo Vitor Tango, completo final, torre 1895. 1895, obrigado. Muito bom dia, Papá Romeu, Bravo Vitor Tango, estabilizado. Bravo Vitor Tango, prossiga. Estabilizado, localizador. Gente, reporte passando externo, vento 030 graus com 4 naves. Ok, reportando externo, Bravo Vitor Tango. Cona 7, veículo 23, chama no 20-8, bom voo. 208, obrigado, né? Cona 759, pronto, cópia. Pronto, prossiga. Só para 2.000 pés, ajuste no 08, está livre ali, essa porta localizador. 2.000 pés, porta localizador, 6777. Controle, bom dia, tá, 3597. Tá, 3597, contato radar, suba para o 360, cedar árvore. 360. Dado Guarulhos, nível 360, Apesolono 0, Taubaté. Saída da El, Leda Mótica, Decoldão no 0, curva direita, transporte 5577, controle 208, Bono 759. Bono 759, contagiamento correto, chamou pronto do portão 9. Chamarago, 759. Estamos na onda 7. 7, Bravo Tortango, lá não. Instrumento modificado 2-4, curva esquerda, reporte girando base, pão na 7, mais trabalho. Reporta girando base, baixada gravada no 7, é Bravo Tortango. Papa Romeu Charlie Serra Eco, autorizado Serra Bravo Romeu Juliette, via Upezulu 44, aldeia, após sair conforme rota. Nível 400, decola da pistão no 7 após a decolagem curva direita na saída da El, Leda e Dev. Transponder 5525, controle 120, decimal 8. Azul 2710. Azul 2710, controle Salvador. A sua está procedendo, cara. Agora 64 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha o nível 150 e chame controle Aracaju 1203. O controle autorizaria para o 3597 direto pro de Alefa, se houver possibilidade? Valeu. Autorizado de Alefa. Muito obrigado. Bono 092, mantendo a proa 080, provavelmente fecha. Gente, a porta está nos desvios. Dando base da ONU 7, o Papa Romeu Bravo Tortango. 7 Bravo Tortango, pulo autorizado, pista ONU 7. 7020 graus com 3-9. Ciente. Prepara da Eulida Bidev e aguarde a cópia. Da Eulida Bidev e aguarde a cópia. E o 777 completa a final 2895. 2895, 777, manhã. Bono 649. Sim. Bono 649, pronto, cópia. Afirmo, prossiga. Bono 649, autorizado Serra Bravo, Papa Serra, via Ampiro, esqui 50. Nível 360, decola da pistão no 0, após a decolagem curva direita na saída da El, Leda e Dev. Transponder 5006, controle 120, decimal 8. Aprovado 360. Para o seguro, Upper Whisk 50. Saída da El, Leda e Dev. Decolando da 10, primeira curva direita, 5006 no transponder, 1208 ao controle, 1649. Bono 649, cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento. Na Marina, é obrigado. Paritada agora, voo no 092. Sente, voo no 092, desça para 2.000 pés, ajuste no 018, está autorizado em MS, exorbitação no 0, reporte estabilizado. Ok, 2.000, mídia 2, voo reportando estabilizado em MS, voo no 092. Júlio Charlie Serra, com a Cione, chame para o táxi. Na 3517, no centro Recife, na frequência 1288, alterna 1260. 288, 260, muito obrigado, tenha um bom dia. Posição 9, pushback, acionamento. 759, autorizado no portão 09, chama táxi. Autorizado, chama táxi, do 1759. Azul 4234, autorizado Recife via Pesolo 17, nível 350. Decola da pista 1-0 após a decolagem curva esquerda na saída Puca Transição Aru. Transponder 5003, controle 120, decima 8. Autorizado nível 350, derrama do plano, decola da 1-0 com curva esquerda na Puca Aru. Transponder 5003, controle 208, azul 4234. Azul 4234, cotejamento correto, chama pronto no pote 3. Chamarei Azul 4234. Para o pushbackcionamento 2223, passaredão. Passada 2223, aguarde pro push. Vai aguardar. Falou, Salvador, bom dia, passa cargo 6570, ciente da Índia. Confirmo que este meu solo? Absa cargo 6570, para autorização nível 370 Recife. Absa 6570, prepara a Puca, transição Aru e aguarde a cópia. Puca Aru, aguardando a cópia 6570. Ô Salvador, bom dia, Sideral 9976. Sideral 9976, prepara modo, transição Froti e aguarde a cópia. Como Froti, aguardando, Sideral. Solo, Salvador, gol no 649, pushback acionamento, portão 5. Gol no 649, aguarde para o push no portão 05. Guarda. Solo pra 3777, bom dia, ingresso na Alfa. Pra 3777, táxi de Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, pra 3777. Solo, Salvador, bom dia, Federal 9970, autorização Perecina, 34077. Federal 9970, prepara a saída Momo, transição Nenim, número 3, cópia. Momo, Nenim. Salvador, Rio 5973. Rio 5973, prepara Puca, transição Aru, número 4, cópia. Puca Aru, número 4, Rio 5973. Solo, Momo 759, para o táxi. 176 a bordo, 3 horas e 50, alterna Galeão. 759, autorizado o táxi até o ponto.